fumar maconha, eu vou falar pra vocês. Me deu uma amnésia e esqueci que eu tinha uma ex. Que ex? Que ex? E se for da porra toda, eu vou tacar em toda você. Vou tacar em toda você. Vou tacar em toda você. Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar em toda você. Se for da porra toda, eu vou se for da porra toda, eu vou se for da porra toda, eu vou tacar em toda você. Devagar acelerando até tua perna fica bamba. Vem de quatro encaixando na sessão do toma. Devagar acelerando até tua perna fica bamba. Vem de quatro encaixando na sessão do toma. Devagar acelerando até tua perna fica bamba. Vem de quatro encaixando na sessão do toma. Se tanto fumar maconha, eu vou falar pra vocês. Me deu uma amnésia e esqueci que eu tinha uma ex. Que ex? Que ex? E se for da porra toda, eu vou tacar em toda você. Vou tacar em toda você. Vou tacar em toda você. Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar em toda você. Se for da porra toda.